Eu já não tenho medo de morrer. Talvez eu não vivo bastante pra ir te ver. Mas sabe que foi bom te ter aqui do meu lado. Não se preocupa, quando eu for eu vou te deixar um recado. Mas que mundo maluco que aconteceu? Será que o mundo pirou? Será que fui eu? Já não faz diferença pra mim. Talvez um dia eu esteja feliz, mas até lá eu vou tentar me ajudar, me manter sempre de pé e nunca parar. Em busca da paz eu não vou parar. E sobre você, obrigado pela aposta. Mesmo que não ache, você me tirou da fossa. Estendeu a mão e gastou tempo comigo. Hoje eu tenho certeza que eu tive bons amigos. E quando tudo passar, eu vou estar te esperando no mesmo lugar. A gente vai rir, pode até chorar, nos velhos tempos que não vão voltar. Quantas noites, quantos dias de tristezas e alegrias. Mas por enquanto eu preciso ir. Obrigado pela ajuda, eu tenho que sair. Eu já não tenho medo de morrer. Talvez eu não vivo bastante pra ir te ver. Mas sabe que foi bom te ter aqui do meu lado. Não se preocupa, quando eu for eu vou te deixar um recado. A vida é complicada, a gente vira adulto, a gente precisa fazer as coisas. Enfim, bom, não significa a morte de ninguém, relaxa, tá? Seu Zé Ruela. Mas por enquanto, que isso seja apenas um longo sono e que um dia ela possa voltar, tá bom? É isso, tô dormindo, tá? Tô dormindo. Eu não morri. Eu tô dormindo! Eu não morri!